Lição 9. Use desenhos, fotos e vídeos. Gênesis 15, 5. O que você deve fazer? Use desenhos, fotos e vídeos para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil de lembrar. Como você pode fazer isso? Escolha bem as imagens que você vai usar. Use fotos, gráficos, diagramas, mapas e linhas do tempo para destacar os pontos importantes, não os detalhes. Ajude as pessoas a lembrar não só da imagem, mas também do que você ensinou com aquela imagem. Use uma imagem que todos consigam ver. Por exemplo, se você for usar uma imagem na reunião, ela deve ser grande o bastante para que todos consigam enxergar. Verifique com antecedência se a foto ou vídeo que você vai mostrar está pronto para ser usado. Na pregação, mostre para a pessoa um desenho ou uma foto em uma publicação e pergunte o que ela está vendo. Faça perguntas para ajudar a pessoa a entender os pontos importantes da imagem. Quando mostrar um vídeo, vire a tela do seu aparelho para a pessoa. Em geral, você não precisa falar enquanto o vídeo está passando.